qualquer que tivesse, por em toda necessidade, o dono de uma boiada, por chuva que muita gente era vida, segurei, seguia como num sonho, e o boiadeiro era o rei. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Então não pude seguir Paulete, lugar tenente, e o dono de gado e gente, porque gado a gente mata, anjo fere, engole e mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar, não canto pra enganar, vou pegar minha pior. É, a gente vai pros blocos comerciais, daqui a pouco a gente volta atendendo cada um, cada pedido, tá bom? Então, bora pro bloco comercial e daqui a pouco a gente volta com mais música boa. Beto Agropecuária, a sua multiloja de Rolainópolis. Aqui você tem tudo em agropecuária, rações, sementes, vacinas, selas, chapéus e tudo em medicamento animal. Beto Agropecuária também tem pneus para carros e caminhonetes. Venha conhecer o sistema de placa solar para poço e sítios. E agora a Beto Agropecuária é representante da Amazon Motos em nossa cidade. Venha conhecer as nossas motos. Temos motos elétricas novas e seminovas com garantia, além de outros vários modelos, com design moderno, alta performance. Temos a moto da Amazon Motos, a pronta entrega. Vendemos à vista e parcelado. Quer ter uma moto linda e moderna? Venha a Beto Agropecuária em Rorainópolis. BR-174, frente ao posto Mocapel. Informações 95-99127-8700. Operação Selva 2026. Desafio de obstáculos. Ivos Rum, dia 26 de julho de 2026. Domingo, percurso 5 quilômetros com obstáculos brutais. Largada às 7:30 da manhã. Pontualidade de elite. Local, Fazenda Gavião, Vicinal 27, quilômetro 3,5, Rorainópolis, Roraima. Inscrições www.inscriçõesgerais.com.br/corrida-superação ou Selva Ivos Rum 2026. Pelotão limitado, apenas 200 vagas. Garanta seu kit manga longa ou curta e não fique de fora da missão. Quem vacila, fica de fora. Na Motopeças Giro Alto, quem entende de moto, cuida da sua. Somos apaixonados por duas rodas e oferecemos peças e acessórios de alta qualidade com preços que cabem no seu bolso. Promoção de segunda a quarta-feira em kit cilindro, par de força de motor e óleo. E quinta, sexta e sábado, promoção em kit, pneu, óleo, capacete e câmara de ar. Corra e aproveite esta promoção. Aqui, cada produto é escolhido para garantir desempenho, segurança e durabilidade. Venha onde a paixão por motos se encontra com o melhor custo-benefício e sinta a diferença em cada quilômetro. Agora, Giro Alto é parceiro Bemol. Compre aqui com crediário Bemol. Motopeça Giro Alto, na rotatória da Avenida Ayrton Senna, esquina com a Avenida Senador Hélio Campos, em frente à BR-174, próximo Atacadão das Baterias. Ligue 991-63-7310, fale com o Ivanda Giro Alto e faça um excelente negócio. Pra Panificadora Holidays vem, pra Panificadora Holidays vem, o melhor café da manhã que tem. Pra Panificadora Holidays vem, pra Panificadora Holidays vem, sabor e qualidade igual não tem. Avenida Doutora Yandara, sem número, no bairro Osmar Pereira, de segunda a sábado, das 5:30 às 19h, e no domingo até o meio-dia. O Gás do Povo já chegou em Rorainópolis e a SL Gás, revenda autorizada Fogás, está com você nessa. Esse é um programa que garante a recarga gratuita do botijão de 13 quilos para as famílias que já têm direito ao benefício. E olha como é simples, não precisa de cadastro novo, é só levar o seu botijão vazio até a SL Gás e fazer a troca pelo cheio. Tá com alguma dúvida de como usar o benefício ou onde trocar? Não se preocupe! O pessoal da SL Gás está de braços abertos para te dar aquele apoio e tirar todas as suas dúvidas na hora. Anote aí onde você pode retirar seu benefício Gás do Povo. SL Disque Gás, Avenida Ayrton Senna, número 555, Campolândia, ao lado da Rádio Alto Astral FM. Ou entre em contato conosco através do fone WhatsApp 95991158324. O Gás do Povo chegou com a Fogás. Fogás, conforto, segurança e qualidade. A Oculistas Associados de Roraima atende consultas com acessibilidade pelo programa Visão para Todos em duas unidades. Avenida Nossa Senhora da Consolata, número 1780, e Rua Unicórnio, número 258, próximo ao posto de saúde Igara Mota, no Cidade Satélite. Não perca tempo, faça sua consulta. Ligue 95-991-315522 e 95-991-412598. Ou então ligue 95-991-14-3076. Acesse nosso portal oarr.com.br. E atenção, continua o projeto de interiorização com atendimentos em Mucajaí, Caracaraí e Rorainópolis. Compartilhe com os amigos e venha fazer sua consulta. Oculistas Associados de Roraima, mais perto de você. Em Abiú, você não compra uma moto, você já sai rodando. Porque aqui na Chinerai Roraima, na compra da Storm 200 ou da Jet 50, o tanque cheio é por nossa conta. Isso mesmo, você já começa economizando e conquistando sua liberdade desde o primeiro dia. Então não perde tempo, escolha sua Chinerai e saia de moto hoje mesmo. Visite uma de nossas lojas ou fale agora no WhatsApp 95991134574. Chinerai Roraima, sua liberdade começa aqui. Atenção, amantes do off-road! Vem aí a quinta trilha da Vila de Campos Novos, dia 2 de maio de 2026. Um dos maiores encontros de trilheiros da região, reunindo pilotos de moto e quadriciclos em um dia cheio de adrenalina, aventura e integração. Vai ter café da manhã, trilha com ponto de apoio e, no final, aquele churrasco especial para a galera. E tem mais: evento completo, um dia de diversão em Campos Novos, Roraima. Maiores informações pelo WhatsApp 95 984 05 48 91, ou no Instagram Trilhão de Campos Novos. Quinta trilha da Vila de Campos Novos, você não pode ficar de fora. Trilha Motopeças, sempre com você. Aqui é o melhor atendimento, profissionais especializados com o melhor preço da cidade. Venha direto à Trilha Motopeças, somos a melhor loja e oficina da cidade, sempre com promoções. Nossos mecânicos são qualificados. Serviço qualificado em injeção eletrônica. Só aqui na Trilha Motopeças usamos aparelhos scanner de última geração para escanear a sua moto. A sua moto está fumando? Venha direto à Trilha Motopeças. Aqui trocamos o kit de força da sua moto. Trilha Motopeças, a trilha certa da sua economia. O melhor preço da cidade. Venha direto na Trilha Motopeças. Sempre temos mega promoções em diversos produtos da loja. Aceitamos pagamentos no cartão de crédito e débito e parcelamos sem juros, e estamos com promoção em kits de força. Acelere agora mesmo para a Trilha Motopeças, na Avenida Senador Hélio Campos, em frente à BR-174. Fone 991-33-0047. Trilha Motopeças, a trilha certa para a sua economia. Você precisa transportar mercadorias ou viajar com segurança e eficiência? Encontrou a solução certa. Léo Diferencial Transportadora é especializada em serviços de transporte de encomendas, passagens, mudanças e fretes em Rorainópolis, Nova Colina e em todo o estado de Roraima. Nossa prioridade é oferecer qualidade e segurança aos nossos clientes. Entre em contato conosco para mais informações. Léo Diferencial Transportadora. Transporte com segurança e eficiência. Agora, Léo Diferencial Transportadora conta com caminhão baú para atender a toda a região. Ligue 95-991-47-3887 e 95-98410-1581. Na Casa Paraíba, você encontra tudo para a agricultura familiar, mineração e náutica. Temos também produtos e materiais para pesca. Aproveite a super promoção. Motor de popa Yamaha 15 HP por apenas R$ 12.800. Válida enquanto durar para o estoque. E tem mais: canoas de alumínio de todos os tamanhos e motores rabeta de várias marcas. Venha nos visitar na Avenida Villeroy, bairro São Vicente. Fale com a gente pelo WhatsApp 95 991445703. Casa Paraíba, tradição e qualidade em um só lugar. Web Fiber Telecom, agora com novas velocidades e com uma menor latência. Conheça os novos planos de 300, 600 e 800 mega. E atenção para a grande novidade: 1 giga de velocidade. Uma internet mais rápida e uma melhor latência agora ao seu alcance. Perfeito para games, estudos e maratonar séries. Assine agora pelo WhatsApp 981040130 e webfibertelecom.com.br. Web Fiber Telecom, sua internet de verdade. Olinda Refrigeração, fazendo o seu serviço de instalação, manutenção preventiva e corretiva. Trabalhamos com pré-instalação na sua obra. Temos materiais para instalação, peças e ferramentas. Olinda Refrigeração, uma empresa completa, especializada nos serviços de climatização, com 16 anos de experiência no mercado roraimense. Olinda Refrigeração, Avenida Ayrton Senna, número 941, Rorainópolis. Fone 95 991 42 75 58. É hora de construir. A Casa da Cerâmica é o caminho certo. Compre com a Casa da Cerâmica seus tijolos, areia, cimento, cerâmicas, pisos e azulejos em geral. Cobertura, tintas, material elétrico, hidráulico e tudo que você vai utilizar, do piso ao teto, seja qual for o tamanho da sua construção. Nós, da Casa da Cerâmica, temos o que você procura e pelos menores preços. Temos pisos e azulejos, forro de todas as bitolas e portas e janelas de ferro. Consulte nossos preços e condições de financiamento. Chega de pagar aluguel. É hora de você morar no que é seu. Para construir ou reformar, a Casa da Cerâmica é o seu lugar, do básico ao acabamento. Aceitamos Pix e todos os cartões, além do Brasil Card e Bemol. Conheça também o nosso sistema de venda futura. Faça seu orçamento aqui. Cobrimos as ofertas da concorrência. Ligue 3238-1126 991-13-3181. Casa da Cerâmica, Rua Pedro Daniel da Silva, ao lado do CRAS. Casa da Cerâmica, construindo um sonho com você. Loja União, 21 anos. Informa a hora certa. 6:13. Agora são 6:13, vamos ficar juntinho aqui até as 7 horas com muita música boa, muitos alô e muitos abraços, né? E temos aqui a participação do nosso amigo Raimundo Alves. Bom dia, meu amigo Rogério Alves, bom dia a toda a equipe da 91.9 do Manhã Sertaneja. Bom dia, roda aí, Rick Rene, berrando que nem boi, borrinha, lasqueira. Bom dia, oferece para todos os ouvintes que estão na escuta do programa. Leonel Fátima, Codó na 42, Tenor Vai, Dona Marinalva, Dona Baianinha, Rui Mariana em Portugal, e para todos os ouvintes que estão na escuta do programa Manhã Sertaneja. Bom dia, com alegria. Pediu, tocou. Aí a participação do nosso amigo Raimundo Alves, né? Um alusão pro nosso amigo João das 40, que tá sempre sintonizado. Deixa eu ver aqui. Temos aqui a participação do Eliaque. Bom dia, meu amigo. Aqui é o Eliaque. Gostaria de dar um parabéns pro meu irmão Cosme. Ele está fazendo aniversário hoje, né? Aí a participação aí do nosso amigo Eliaque. Parabéns aí pro nosso amigo Cosme aí. Que Deus abençoe ele, que dê muita saúde e muitos anos de vida, né? Parabéns. Deixa eu ver aqui, temos a participação também do nosso amigo Marcos. Bom dia, meu amigo, aqui é o Léo. Gostaria de ouvir a música Menino da Canoa, oferecer para toda a minha família, né? Aí a participação do nosso amigo Eliaque. Como eu já li aqui, né? O nosso amigo Marcos também, deixa eu ver, um alusão pra minha amiga Dalva Cordeiro aí, que tá sintonizada, curtindo a nossa programação, né? A nossa amiga aí, Dalva Cordeiro. Então, vamos aí atender cada pedido, tá bom? Então, bora curtindo aí Barreirito, Menino da Canoa, e depois vai vir Rick Rene, né? A pedido aí do nosso amigo Raimundo Alves. Essa é a rádio que só... com grande alegria, depois de um ano que eram casados.

agora vamos atender o pedido do nosso amigo Raimundo Alves, berrando que nem boi, né? Aí a participação do nosso amigo Raimundo Alves, né? Acabamos de tocar aí Zezé de Camargo e Luciano, né? A pedido aí da nossa amiga Dalva Cordeiro. Então bora atender o pedido aí do nosso amigo Raimundo Alves. Meu Deus do céu, pra onde é que ela foi? Oh, meu Deus do céu, tô berrando que nem boi. Oh, meu Deus do céu, tô aqui de bar em bar, vou encher a cara até quando ela voltar. Oh, meu Deus do céu, pra onde é que ela foi? Oh, meu Deus do céu, tô berrando que nem boi. Oh, meu Deus do céu, tô aqui de bar em bar. Ela foi embora sem dizer adeus. Aí meu coração perdeu. Ela deixou em pranto os olhos meus. Viver sem ela eu não me acostumo. Oh, meu Deus. Coração tá num laço fechado, a cada dia aperta um pouco mais. Tô me sentindo de quatro arriado. Meu Deus do céu, o que é que a gente faz? Oh, meu Deus do céu, pra onde é que ela foi? Oh, meu Deus do céu, tô berrando que nem boi. Oh, meu Deus do céu, tô aqui de bar em bar. Dormi na sombra e a boiada passou. Fiquei na estrada comendo poeira. Pisei em falso, o chão desbarrancou. Agora estou agarrado na beira. Oh, meu Deus do céu, pra onde é que ela foi? Oh, meu Deus do céu, tô derrando que nem boi. Oh, meu Deus do céu, tô aqui de bar em bar. Vou encher. Agora são 6h24 e vamos ficar juntinho aqui até às 7h com muita música boa, muitos alô e muitos abraços, né? E pra você que tá sintonizado, pode participar no 991-55-0099. Mande sua mensagem que eu vou atender, né? Temos aqui a participação, deixa eu ver aqui. Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu amigo locutor. Coloca uma música aí pra nós, Trio Parada Dura, só pra curtir, Jailton Costa, mais conhecido como Louco Abreu. Deixa eu ver aqui. Também temos a toca pra mim, Rédeas do Poçantes, né? A pedido aí do nosso amigo Amazonas, né? Participando aí junto com a gente. Deixa eu ver aqui, temos aqui outra participação. Oi, bom dia. Aqui é a Toninha aqui da Sinal 2. Oi, bom dia. Aqui é a Toninha aqui da Sinal 2, aqui da Chácara Boa Esperança. Aqui o radinho fica bem do lado do fogão aqui. Todo dia eu tô fazendo café e ouvindo o seu programa, viu? Muito bom o seu programa. Você é uma pessoa, um locutor bem excelente mesmo. Atende todo mundo com amor e carinho. E ofereço aqui uma música de Milionário José Rico para minha mãe Antônia, lá na Nova Colina, que ela tá ouvindo, viu? A dona Baiana, a dona Socorro, a Dócio, Dorivan... Todo mundo está ouvindo lá no seu programa. Você é da sua escolha, tá bom?

Agropecuária, onde você encontra milho, milho quebrado, gerém de arroz, ração para crescimento, postura e engorda, cuim, farelo de trigo, ração para cavalo, sal para gado e carneiro, ração para peixes, fardo de arroz, tio vivo e prato chique. Venha nos fazer uma visita. Jacaré Agropecuária, Avenida Doutor Iandara, número 97, Centro, em frente à Loja União. Fone 991-14-2440. Aos nossos viajantes da nossa BR-174 e que estão chegando em Boa Vista, conheça e hospede-se no Hotel Farroupilha, o hotel de sua família. Apartamento de solteiro, de casal, duplo, triplo, quádruplo, quíntuplo. No Hotel Farroupilha são apartamentos com TV, Wi-Fi, frigobar e já incluso café da manhã de domingo a sexta, além de estacionamento próprio e seguro. Hotel Farroupilha, na Avenida das Guianas, em frente à rodoviária. Disque reservas 3224-9499. Casa do Vaqueiro do Amigo Pardal. Nosso forte é semente de pastagem, defensivos agrícolas, adubos, medicamentos e veterinário. Você, homem do campo, encontra aqui sementes para pastagem: Brisantan, Mombaça, MG5, Kikuia, adubos e medicamentos veterinários em geral. Chegou milho para plantio e material para selaria em geral. A mais completa. A Casa do Vaqueiro trabalha em parceria com a empresa de aplicação de fertilizante por drone. Estamos trabalhando com aplicações de defensivos agrícolas e adubos. Foliar, via drone, modelo T50, o mais potente do mercado. Casa do Vaqueiro, a casa do homem do campo. Rua Senador Hélio Campos, Centro. Fone 95-3238-1883. WhatsApp 95-984-17-4776. A RNP Eventos e Mesquita da Transdal trazem uma grande oportunidade. Vamos Leta em fazer as compras do Dia das Mães. Vamos saindo de Rorainópolis no domingo, dia 2 de maio, a partir das 4 horas da manhã, com retorno às 15 horas de Letem, direto para Rorainópolis. Ligue e reserve a sua vaga agora. Maiores informações: 991-33-94-40 e 95-991-11-2507. Vão direto de Rorainópolis a Letem para as suas compras do Dia das Mães. Saída dia 2 de maio, às 4 horas da manhã. E retorno de Letem a Rorainópolis às 15 horas. Não perca esta oportunidade. Atenção, Rorainópolis e toda a região. Chegou na cidade a sua mais nova casa agrícola e de construção. Casa e Campo Agropecuária e Construção. Um espaço completo para quem trabalha no campo, na construção e cuida do seu rebanho. Na Casa e Campo Agropecuária e Construção, você encontra medicamentos veterinários, suplementos minerais para seus animais, utilidades para o seu pet, além de sementes de pastagens, como Brisanta, Mombaça e Kikuia, com qualidade garantida. Temos também calçados e botas originais em couro legítimo, ferragens completas para casa e curral, parafusos, dobradiças, pregos e muito mais. E não para por aí. A Casa e Campo Agropecuária e Construção possui linha hidráulica completa, com tubos, canos e conexões para sua casa, lavoura ou jardim. Estamos localizados na Avenida Ayrton Senna, antiga Bagnara, em Rorainópolis. Aqui você encontra uma equipe especializada e pronta para atender bem você. Casa e Campo Agropecuária e Construção, sob a direção dos amigos da Vila Lopes e Josué. Atendemos Rorainópolis e toda a região. E atenção, somos representantes da Geomembrana em todo o estado de Roraima. Venha nos visitar. Casa e Campo Agropecuária e Construção, a loja do homem do campo e do construtor, com cuidado para o seu rebanho e para a sua lavoura. Super bom de preço. Super bom de preço, seu supermercado completo. Aqui, qualidade é o nosso compromisso. Do açougue ao hortifruti, as promoções imperdíveis. Estamos em dois endereços para melhor lhe atender. Na Avenida Ayrton Senna, bairro Suelândia, e na Rua Araguaia, bairro Novo Horizonte, em Rorainópolis. Transforme suas compras em experiências incríveis. Ligue agora, 959-0620. Super bom de preço. E lembre-se, ninguém vende mais barato. Deus acima de tudo. Super bom de preço. Casa do Pão. A Casa do Pão é o endereço certo para você que gosta de alimentos com qualidades e sabor. Na Casa do Pão você encontra pães caseiros, tradicionais e recheados. Você encontra também bolos caseiros, bolos recheados, salgados, cueca virada e o melhor pão de queijo da cidade. Temos bíblias e uma variedade de produtos. Casa do Pão, o melhor sempre para você. Na Rua Cristal, número 1560, esquina com a Avenida Chico Rufino, Novo Horizonte. Funcionamos de 6 horas às 7 horas, de domingo à quinta. Sexta, das 6 horas às 5 e meia. Casa do Pão. Atenção, atenção, é na AR Baterias, Pneus e Lubrificantes. Trabalhamos com troca de óleo, linha diesel e flex, com uma grande variedade de óleos, lubrificantes e filtros para todos os tipos de veículos. Temos baterias automotivas para carro, moto e caminhão, em todos os modelos e tamanhos. Linha completa de pneus para moto, carro pequeno e picape, do aro 13 ao aro 19. Troca é grátis para óleo, filtros, pneus e baterias. Também trabalhamos com palhetas, muitos acessórios, cabos, velas, aditivos, óleo em balde em todos os tamanhos. E uma linha completa de produtos Vonix para cuidar e proteger seu veículo. AR Baterias, Pneus e Lubrificantes. Venha nos fazer uma visita e cuide do seu veículo com quem entende do assunto. Parcelamos em até 3 vezes sem juros. Bateria Moura e Eliar em até 10 vezes sem juros no crédito. Telefone para contato 95984075935. Avenida Senador Hélio Campos, próximo à Antiga Peixada, em frente à BR-174. AR Baterias, cuidando do seu veículo com carinho. Pensando em óculos comprar, um segredinho vou contar. Na Ótica Luiz e o melhor vou encontrar. Um show de variedade, atendimento campeão. Compre à vista com desconto ou parcele no cartão. Ótica Luiz, Ótica Luiz. Quer poupar? Vem pra cá. Ótica Luiz, Ótica Luiz. Ótica Luíse, Rua Coronel Pinto, 335, Centro de Boa Vista. E na Avenida Ayrton Senna, 473, Campolândia, em Rorainópolis. Próximo ao Smart Supermercado. E em breve, em uma unidade em Caroebe. Ótica Luíse, cuidando da sua visão com amor. Ótica Luíse, Ótica Luíse. Vende-se Chácara. Localização, Vicinal União, a apenas 5 quilômetros da cidade. Medidas 100 por 500 metros. Casa 6 por 7 metros. Toda varandada perfeita para morar ou descansar. Lugar tranquilo, com muito espaço, ideal para quem busca sossego, lazer ou investimento. Valor 180 mil. Maiores informações 95 99113 0296. Não perca essa oportunidade de ter a sua chácara. Você já conhece a Medeiros Farma em Rorainópolis? A Medeiros Farma chegou com o que há de melhor em atendimento, qualidade, preços acessíveis. Funcionamos das 7 da manhã às 22 horas, de segunda a domingo. A Medeiros Farma é correspondente Banco do Brasil para você fazer saques, depósitos e pagamentos. Venha nos fazer uma visita, conferir e comprar. Temos tudo em medicamentos genéricos, similares, éticos e controlados. Na Medeiros Farma você encontra chip para celulares, recarga, suplementos, artigos de higiene, perfumaria, fraldas descartáveis e muito mais. Medeiros Farma, cuidando da sua saúde. Estamos na Avenida Ayrton Senna, em frente ao Smart Supermercado. Aceitamos todos os cartões, Pix e nas compras no crédito. A partir de R$100, parcelamos em até 3 vezes sem juros. Medeiros Farma, a sua referência em saúde no sul do estado. Avenida Ayrton Senna, Cidade Nova, em Rorainópolis. Vem aí, dia 10 de maio, no Banho da Sereia da Dona Fátima e Senhor Leonel. A festa do Dia das Mães, a partir das 8 horas da manhã, irá até as 5 horas, com sorteio de brindes, além de bebidas e comidas, e mais muita música ao vivo com a banda Sorte do Norte. Simbora, minha banda, toca pra mulherada, bora pra revoada que é cachaçada. Iris Costa e Coroinha. Ainda tô. Que cê tá bebendo. E DJ Nivaldo Santos. E participação da cantora Gabi Boiadeira. Mas atenção, não será permitida a entrada de bebida. Entrada R$10. Patrocínio MG Eletro, Amigo Darlison, Zé da 10, Jacaré Agropecuária, Supermercado Peru, Carequinha das Novidades, Rica da Saúde, FM Distribuidora, Negão Eletricista, Tapeçaria Saldanha, Distribuidora Mossoró, Supermercado Tito, Liderança Mini Mercado, Edmilson Oliveira, Gráfica Arte Vieira, Mercadinho Nem, Mayra Variedades, proprietária Euzy Kelly, vereador Marcinho Alves, Mãozinha do Açaí, Apoio Cultural, Rádio Alto Astral FM, Realização Geraldo. Nothing's fun, I'm torn. dia 10 de maio, no Banho da Sereia da Dona Fátima e Senhor Leonel. A festa do Dia das Mães. Se você não for, só você não vai. Amigo produtor rural, a agropecuária catarinense aqui em nossa cidade fica na BR-174, próximo ao posto Shell. Aqui você encontra tudo em ferramentas, medicamentos, produtos de selaria, defensivos agrícolas, rações para aves, suínos, bovinos, peixes, equinos, cães e gatos, milho inteiro e quebrado, cuim, farelo de soja e trigo, sal branco e mineral. Estamos com uma super promoção, sal branco da marca Forte, apenas R$25. Temos milho inteiro e milho quebrado por apenas R$90 e farelo de trigo por apenas R$55 e coim por R$60. Vendemos motosserras e acessórios, botas e botinas, além de óleos e pneu. Contate-nos 95 991 43 68 34. Agropecuária Catarinense, BR-174, próximo ao posto Shell, ao lado da Itaipava. Atenção Rorainópolis, chegou a William Agropecuária com muitas promoções. Temos sementes grafitadas e tradicionais, ração para engorda, boca de lobo de vários tamanhos, enxada, rastelo de plástico e de ferro, cordas de vários tamanhos, manta asfáltica, faca de vários estilos, remo de madeira, ivermectina, Ivomec, Botox, coleira antiparasitária, glifosato marca Citromax, Lepicite várias marcas, e temos também materiais de irrigação, sementes de pastagem, milho e farelo de trigo, farelo de soja, ração de postura e crescimento. William Agropecuária, Avenida Chico Rufino, Andaraí, em Rorainópolis. Telefone 991-31-2388. William Agropecuária, o amigo do produtor. Eu tenho tanto. Atenção! É nesse domingo, dia 10 de maio, Dia das Mães. E você é o nosso convidado especial para participar de um grande churrasco na área missionária da Igreja Católica Nossa Senhora de Assunção, com início às 9:30 da manhã, com uma missa especial Dia das Mães. E logo após, muito churrasco, bingos, leilões, rifas e sobremesas. Não fique de fora. Traga sua mãe, sua família e os amigos. Amigos, para participar conosco, é dia 10 de maio e começa às 9:30 da manhã na Igreja Nossa Senhora de Assunção. Venha festejar com a gente o Dia das Mães. Não fique de fora. Apoio Cultural, Rádio Alto Astral FM. Loja União, 21 anos. Informa a hora certa. 6:44. Cada palmo dessa estrada eu conheço bem. Vou levando minha vida nesse vai e vem. É, gente, chegamos aqui ao finalzinho do nosso programa. Quero agradecer a cada um que participou, que ajudou a gente a fazer a programação Manhã Sertaneja. Desejo aí pra vocês uma ótima semana. Que Deus abençoe cada um de vocês e fiquem com Deus, com Ele eu vou. E até amanhã. Quantas estrelas já vi iluminando o céu.

Manhã Sertaneja. Fique agora com mais um programa líder de audiência da Rádio Alto Astral FM. Casa do Vaqueiro, Rua Senador Hélio Campos, 1569A. Fone 3238-1182. Sassá e Léo, diferencial transportadora. Em Boa Vista e Rorainópolis, atendemos todo o sul do estado de Roraima. Escritórios, Avenida Brasil, número 276, Sala 9, Boa Vista. Rua Ulisses Guimarães, número 868, Cidade Nova, Rorainópolis. Por que o centro das atenções? Por quê? Porque você pega as melhores. Só as melhores. Sua mãe pediu para avisar. O Dia das Mães está chegando e ela merece o melhor. Ou seja, um kit exclusivo Eldora. Você sabe que um ícone merece ganhar outro. Converse com uma revendedora aqui em Roraima e compre o seu. A vida vem de Deus ao produtor rural, o criador da responsabilidade de cultivá-la. Faça chuva, sol e mesmo que o céu mandem vento e granizo e que o rebanho fique sem alimento, o produtor rural continua com a sua fé inabalável no criador, porque eles sabem que a mesa farta das nossas famílias dependem do seu trabalho. Produtor rural, você está aqui no coração da Alto Astral FM. Atenção Rorainópolis, chegou a William Agropecuária, com muitas promoções. Temos sementes grafitadas e tradicionais, ração para engorda, boca de lobo de vários tamanhos, enxada, rastelo de plástico e de ferro, cordas de vários tamanhos, manta asfáltica, faca de vários estilos, remo de madeira, ivermectina, Ivomec, Botox, coleira antiparasitária, glifosato marca Citromax, Lepicite várias marcas. E temos também materiais de irrigação, sementes de pastagem, milho e farelo de trigo, farelo de soja, ração de postura e crescimento. William Agropecuária, na Avenida Chico Rufino, Andaraí, em Rorainópolis. Telefone 991-31-2388. William Agropecuária, o amigo do produtor. Atenção, Rorainópolis, segura essa! Quer qualidade de verdade na sua moto ou quadriciclo? Então presta atenção! É na Radical Motos Peças e Serviços que você encontra atendimento de primeira, serviço bem feito e confiança de verdade. Aqui o negócio é sério. Trabalhamos com motor, elétrica, revisões e injeção eletrônica. Tudo com uma equipe top, comandada pelo Maiquinho, referência na região. E sabe o melhor? Na Radical, você é bem atendido com respeito, atenção e aquele cuidado que sua moto merece. Precisou de peças? Aqui tem de tudo. Óleo, pneus, kits, filtros, acessórios e pra você motoqueiro, capacetes, capas de chuva e muito mais. É em Rorainópolis, Avenida Doutor Iandara, bairro Gentil Carneiro Brito, ao lado do Ricardo Materiais Elétricos. Telefone 95991224092. Radical Motos, a melhor opção. É o melhor lugar, mais qualidade e condição. Pai e filho Motopeças, estamos com uma super promoção. Passa aqui a revisão da sua moto e ganhe uma lavagem totalmente grátis. Aqui na compra de óleo, pneu, kits e câmera de ar, a troca é totalmente grátis. Trabalhamos com várias marcas de óleo lubrificante: Mobil, Castrol, Lubrax e Max. Pai e filho Motopeças, funcionamos de segunda a sábado, das 7 às 19 horas. E aos domingos, das 7 às 12 horas. E aceitamos todos os tipos de cartão, crédito ou débito. Pai e filho Motopeças, na Avenida Ayrton Senna, 991-58-3731. Pra panificadora Holidays vem, pra panificadora Holidays vem, o melhor café da manhã que tem. Pra panificadora Holidays vem, pra panificadora Holidays vem, sabor e qualidade igual não tem. Avenida Doutora Iandara, sem número, no bairro Osmar Pereira, de segunda a sábado, das 5:30 às 19 horas e no domingo até o meio-dia. Na HC Materiais de Construção tem tudo para sua pintura: massa corrida, massa acrílica, tinta acrílica, esmalte e semibrilho, selador, vernizes, temos ferramentas em geral, temos ferros de todas as bitolas, treliça e telas de diversos modelos, temos ferragens em geral, enxadas, martelos, pá e muitas outras. Temos prego de todas as bitolas e paratelhas. Temos pisos e revestimentos, rejuntes, argamassa. Temos louças sanitárias e pias inox e de fibra. Temos a maior variedade de produtos da cidade. Venha ganhar com nossas promoções. Tanques e pias com o menor preço da cidade. Temos vários produtos para sua oficina, serralheria e novelaria. E aceitamos todos os cartões. 991-53-4071. Estamos localizados na Avenida Otomar de Souza Pinto, próximo à Geleira dos Pescadores. Clínica de Olhos de Rorainópolis. Clínica especializada de olhos, conceituada com o que existe de mais moderno em exames e aparelhos para exames de vista. Venha conhecer e agendar seus exames de vista na COR Clínica de Olhos de Rorainópolis. Agende suas consultas com o Dr. Marcelo Batista, médico oftalmologista, ou com o Dr. Alexandre Marques, médico oftalmologista. A COR Clínica de Olhos faz diariamente exames especializados em olhos. Temos agendamentos para consultas especializados pelo Disque COR 991300808. COR Clínica de Olhos de Rorainópolis. Ligue e agende. Estamos atendendo na Avenida Ayrton Senna, 3239, Antigo Bradesco. COR Clínica de Olhos de Rorainópolis. Uma nova visão de saúde. Desde 2019, Roraima vem despontando como um exemplo vibrante na geração de empregos, no turismo, no incentivo à produção da agricultura familiar, familiar indígena e na atividade industrial. Hoje em Roraima o desenvolvimento não para, não para e não se compara. Em Roraima o trabalho não para, não para e não se compara. Governo de Roraima, o trabalho não para. Você já conhece a Medeiros Farma em Rorainópolis? A Medeiros Farma chegou com o que há de melhor em atendimento, qualidade, preços acessíveis. Funcionamos das 7 da manhã às 22 horas, de segunda a domingo. A Medeiros Farma é correspondente Banco do Brasil para você fazer saques, depósitos e pagamentos. Venha nos fazer uma visita, conferir e comprar. Temos tudo em medicamentos genéricos, similares, éticos e controlados. Na Medeiros Farma você encontra chip para celulares, recarga, suplementos, artigos de higiene, perfumaria, fraldas descartáveis e muito mais. Medeiros Farma, cuidando da sua saúde. Estamos na Avenida Ayrton Senna, em frente ao Smart Supermercado. Aceitamos todos os cartões, Pix e nas compras no crédito. A partir de R$100, parcelamos em até 3 vezes sem juros. Medeiros Farma, a sua referência em saúde no sul do estado. Avenida Ayrton Senna, Cidade Nova, em Rorainópolis. Loja União, 21 anos. Informa a hora certa. 7 horas. Para começar o seu dia bem informado, com notícias do Brasil e do mundo com credibilidade. Jornal da Manhã. Tudo em primeira mão para você. Está no ar, Jornal da Manhã. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 27 de abril de 2026. Começa agora o Jornal da Manhã. Produção Central de Jornalismo Alto Astral. Apresentação, Boni Marinho. Confira os destaques de hoje. Eleitor tem até a próxima semana para regularizar situação antes das eleições. Enem 2026. MEC prorroga prazo para pedir isenção da taxa. Vacinação nas escolas segue até dia 30 e meta imunizar 27 milhões. Mota deve anunciar nesta semana presidência e relatoria da comissão especial que trata nova jornada de trabalho. Falta apenas uma semana para eleitoras e eleitores regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral antes das eleições 2026. O prazo segue até o dia 6 de maio, período em que ainda é possível emitir o primeiro título. Transferir o domicílio eleitoral, atualizar dados cadastrais e resolver pendências. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, após essa data, o cadastro eleitoral será fechado a partir de 7 de maio, o que suspende temporariamente a maior parte dos serviços até o fim do pleito. Os atendimentos podem ser feitos pela internet por meio do autoatendimento eleitoral disponível no portal do TSE ou presencialmente em cartórios eleitorais e postos de atendimento. Entre os serviços disponíveis está o prazo final, estão a emissão do primeiro título, a transferência de domicílio, a atualização de dados e o cadastro da biometria. Nos casos que exigem identificação biométrica, é necessário comparecer presencialmente para a coleta das digitais. Pelo sistema online, o eleitor pode preencher os dados, anexar documentos e acompanhar a solicitação. Já o atendimento presencial segue as orientações do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, de cada estado. Com o prazo na reta final, a recomendação da Justiça Eleitoral é que o eleitor não deixe a regularização para os últimos dias, evitando filas e possíveis contratempos no atendimento. Fonte: Agência Brasil. Enem 2026, MEC prorroga prazo para pedir isenção da taxa. O Ministério da Educação prorrogou o prazo para pedir a isenção da taxa de inscrição do Enem 2026. Agora, os estudantes têm até o dia 30 de maio para fazer a solicitação. O pedido deve ser feito na página do participante usando o login da plataforma gov.br. Tem direito à gratuidade alunos matriculados no terceiro ano do ensino médio em escola pública em 2026, estudantes de escola pública ou bolsistas integrais da rede privada com renda de até um salário mínimo e meio, pessoas inscritas no Cadastro Único e beneficiários do programa Pede Meia. A isenção não é automática. Quem se enquadra nos critérios precisa solicitar o benefício. Para quem conseguiu isenção no Enem 2025, mas faltou aos 2 dias de prova, deve justificar a ausência para ter direito novamente. Entre os documentos aceitos para a justificativa estão boletim de ocorrência, atestado médico e certidão de óbito. O resultado dos pedidos de isenção será divulgado pelo INEP no dia 8 de maio. Quem tiver solicitação negada poderá entrar com recurso entre os dias 11 e 15 do mesmo mês. Ainda não há data para o início das inscrições para a prova do Enem 2026. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cassi Balog. A semana de vacinação nas escolas tem meta de imunizar 27 milhões de estudantes de escolas públicas do país até a próxima quinta-feira, dia 30. A campanha, que começou nesta sexta-feira, dia 24, visa atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de 9 meses a 15 anos, com a oferta de 6 tipos de imunizantes. As vacinas ofertadas são HPV, febre amarela, tríplice viral, tríplice bacteriana, DTP, meningocócica, ACWI e COVID-19. A estratégia também inclui a vacinação contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos que ainda não se imunizaram. A vacinação é realizada por profissionais de saúde, mediante autorização dos pais ou responsáveis. A ação integra o Programa Saúde na Escola, PSE, parceria entre os Ministérios da Saúde e da Educação. O governo também reforça o uso da caderneta digital de vacinação da criança, disponível no aplicativo Meu SUS Digital. Lançado em abril de 2025, a ferramenta já soma mais de 3,3 milhões de acessos e permite acompanhar o histórico de vacinas e consultar as próximas doses. Agora, o aplicativo tem uma nova funcionalidade e passou a enviar lembretes automáticos para pais, mães e responsáveis, de acordo com a idade das crianças, incentivando a atualização da caderneta. Em comunicado, o Ministério da Saúde destacou a reversão da queda histórica nas coberturas vacinais registrada nos anos anteriores, agravada pelos impactos da pandemia de Covid-19, de acordo com a pasta, em 2025, todas as vacinas do calendário infantil apresentarão aumento de cobertura em relação a 2022. O tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, chegou a 92,96% de cobertura, ante 80,7% em 2022, mantendo o Brasil livre do sarampo, mesmo diante do avanço de casos na América do Norte. A vacinação contra o HPV, que previne o câncer de colo de útero, também avançou. A cobertura chegou a 86,11% entre meninas de 9 a 14 anos e a 74,46% entre os meninos. No público feminino, o índice é 5 vezes superior à média mundial. No caso da meningite, a cobertura da vacina meningocócica ACWY passou de 45,8% em 2022 para 67,75% em 2025. Fonte: Agência Brasil. Mota deve anunciar nesta semana presidência e relatoria da comissão especial que trata nova jornada de trabalho. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, deve definir nesta semana quem vai ser o relator da comissão especial que vai avaliar e compor a nova jornada de trabalho no Brasil. Sindicatos e associações de trabalhadores defendem formalmente que a relatoria fique com o deputado Paulinho da Força. O parlamentar até acompanhou Hugo Mota nas últimas entrevistas, mas ainda não teve o nome confirmado. Enquanto isso, o governo e setor produtivo têm versões diferentes sobre a matéria. Para o presidente da Fiesp, Paulo Scaffi, a discussão desse tema é precipitada e disse mais. Na realidade, você tem uma coisa chamada competitividade de um país. Não é nem da indústria, é a competitividade do país. Se você pegar a empresa mais eficiente do mundo e colocar no Brasil, e colocar em cima dela, falta de segurança jurídica, falta de segurança pública, juros 5 vezes a inflação, burocracia, aumento de impostos, ela perde totalmente a competitividade. Helder Salomão, da base governista, entende que a reclamação do setor produtivo quanto a prejuízos e eventual desemprego é um argumento sem fundamentação. E se manifestou contrário à desoneração, citada como caminho de negociação entre trabalhador e patrão. Nós precisamos agora ter capacidade de diálogo e de negociação. O que eu não acho razoável é nós entrarmos numa linha de compensação, por exemplo, desonerando a folha de pagamento. Isso pode inviabilizar a redução da escala 6x1 e nós termos um problema orçamentário no Brasil. Nós não podemos resolver um problema reclamado pelos trabalhadores brasileiros e criar outro problema. A comissão especial será composta por 37 deputados titulares e 37 suplentes. A disputa agora é sobre quem vai presidir, quem vai relatar e quem colocará a maioria no colegiado. Esta é a pergunta que tomará os corredores do Congresso até ser tudo definido. De Brasília, Paulo Otarã. O ministro Gilmar Mendes votou para manter a prisão em regime fechado do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, mas passaram o advogado Daniel Monteiro para a prisão domiciliar. O magistrado apresentou o último voto no julgamento em sessão virtual, realizado pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, STF. Dessa forma, Gilmar Mendes acompanhou os ministros André Mendonça, relator do processo, Luiz Fux e Nunes Marques, com relação a Paulo Henrique Costa, Dias Toffoli se declarou suspeito para votar. A divergência foi em relação a Daniel Monteiro, porque na visão de Mendes, o papel dele era menor no esquema. O advogado não teria participado da elaboração e só agia em momento posterior. A partir de solicitações feitas pelo dono do Banco Master, de toda forma, Gilmar Mendes foi voto vencido no julgamento. De acordo com a PF, Paulo Henrique Costa acelerou as negociações de títulos fraudados entre o BRB, o Banco de Brasília e o Banco Master, em troca de 146 milhões em propina, por meio de propriedades de luxo, Daniel Monteiro seria o responsável por ocultar os imóveis. A fraude teria gerado um prejuízo de pelo menos 12 bilhões e 200 milhões de reais ao Banco de Brasília, apontou a investigação. Fonte Metrópolis. Homem atira durante jantar de Trump, correspondentes em Washington. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado às pressas de um evento após o som de tiros serem ouvidos no local na noite desse sábado. Trump, a esposa Melania e outras autoridades participavam de um jantar com correspondentes que fazem a cobertura jornalística da Casa Branca. Um vídeo mostra o momento em que os tiros despertam a atenção da segurança e o público se joga debaixo das mesas para se proteger. Na própria rede social, Donald Trump afirmou que o serviço secreto e a polícia de Washington agiram com rapidez e que o suposto atirador havia sido detido. O presidente publicou fotos do suspeito rendido e um vídeo de câmeras da área onde o ataque aconteceu. De acordo com as agências internacionais, em entrevista coletiva após o ataque, Trump afirmou que um agente do serviço secreto foi atingido, mas foi salvo pelo colete à prova de balas. Disse ainda que acreditava ser o alvo do ataque e que o homem preso era um lobo solitário. Os agentes identificaram o suspeito como Cole Thomas Allen, morador da Califórnia, de 31 anos, que estava carregando uma espingarda, uma pistola e várias facas. Ainda não há informações sobre a motivação dele. Nas redes sociais, o presidente Lula se solidarizou com Donald Trump, a primeira-dama Melania e os participantes do evento. Afirmou que o Brasil repudia veementemente o ataque e que a violência política é uma afronta aos valores democráticos que todos devemos proteger. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. 7:14, o Jornal da Manhã faz um breve intervalo comercial. Não mexa no seu rádio. Não mexa no seu rádio. Você está na Legal 91,9. Alto Astral. Remédio é coisa séria. O medicamento somente deve ser tomado conforme prescrito pelo seu médico, na hora correta e durante o período de tempo indicado para o tratamento. No caso dos antibióticos, não interrompa o tratamento. Isso pode criar resistência nas bactérias e a doença voltar mais forte e não ceder à medicação. A regularidade também é fundamental no uso das pílulas anticoncepcionais. Caso contrário, elas não farão efeito. Campanha pelo uso racional de medicamentos. Uma campanha da Rádio Alto Astral FM e Governo Federal. Doe sangue, compartilhe vida. Doar sangue é seguro. Não dói, não faz mal e não faz falta para o corpo humano. Se você tem entre 16 e 69 anos, pesa mais de 50 quilos e tem boas condições de saúde, pode ser um doador. Lembre-se, não se doa sangue em jejum. Seja um doador voluntário. Uma parceria com a Rádio Câmara e a Rádio Senado. Conheça os direitos da pessoa idosa. Pessoas com mais de 65 anos têm direitos que facilitam a mobilidade, como transporte gratuito, assentos preferenciais e vagas reservadas. Idosos com mais de 60 e renda até 2 salários mínimos têm direito a viagem interestadual gratuita, até 2 vagas por veículo ou com 50% de desconto. Estatuto da Pessoa Idosa. O respeito não tem idade. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara. Nutrição saudável. Toda família que participa do programa Bolsa Família conta com a ajuda do agente comunitário de saúde. Ele tira suas dúvidas sobre alimentação saudável, vacinação, gravidez, amamentação e como e quando começar a oferecer outros alimentos para o bebê. Converse com o agente de saúde da sua comunidade e saiba como melhorar as condições de saúde de sua família. Medir e pesar. Uma decisão saudável. Uma campanha da Rádio Alto Astral FM e Governo Federal. Loz é União. 21 anos. Informa a hora certa. 7:16. Você está ouvindo Jornal da Manhã. L.A.S. de 49 anos. Foi esfaqueado no pescoço por MMP de 22 anos, após ser acusado de traição. O caso ocorreu no apartamento da vítima, localizado na rua Coronel Pinto, no centro, na madrugada desse domingo, dia 26. A suspeita foi presa posteriormente em uma distribuidora de bebidas no bairro Messejana. Policiais da Força Tática foram acionados para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima em via pública ensanguentada, com cortes no pescoço, cabeça, ombro e costas, porém consciente. O homem relatou aos militares que estava em companhia da mulher, a quem afirma conhecer há pouco tempo, ingerindo bebidas alcoólicas na mesma distribuidora onde ela foi localizada. Após algum tempo, o casal seguiu para o apartamento da vítima, onde continuou bebendo. Em determinado momento, L.A.S. adormeceu e acordou sendo atacado pela mulher com golpes de facão. A agressora alegava traição devido a mensagens encontradas no celular do homem. Segundo o relato, houve luta corporal. A vítima conseguiu se desvencilhar e pedir socorro na rua. Quando a guarnição chegou, a suspeita já havia fugido, levando a arma do crime. A equipe policial acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, que realizou os primeiros socorros e encaminhou o homem ao Hospital Geral de Roraima, HGR, onde ele passou por cirurgia. Os militares realizaram diligências e localizaram a mulher na distribuidora, portando o facão utilizado no crime. A suspeita apresentava marcas de luta corporal, vermelhidão no rosto e não negou o ocorrido. Ela foi presa e apresentada na central de flagrantes para as providências legais cabíveis. Fonte Folha BV. Palmeiras segue firme na liderança e Flamengo atropela o Galo. Seis jogos completaram a 13ª rodada do Brasileirão neste domingo. O líder Palmeiras foi a Bragança Paulista enfrentar o Red Bull e superou os donos da casa por 1-0. Em Belo Horizonte, o vice-líder Flamengo goleou o Atlético Mineiro por 4-0. Com os resultados, o Verdão tem 32 pontos e o Rubro Negro 26. O terceiro colocado, também com 26 pontos, é o Fluminense, que fez 2-1 sobre a Chapecoense do Maracanã. Em Curitiba, o Atlético Paranaense bateu Vitória em casa por 3-1. Já na capital paulista, o Corinthians de Fernando Diniz superou o Vasco de Renato Gaúcho por 1-0. Diniz valorizou a superação da equipe, que mais uma vez jogou com 1-. Acho o nosso aspecto mental mais importante é ressaltar o lado positivo de jogar com um jogador a menos e os jogadores conseguirem ser muito solidários e resistirem, tanto contra o Palmeiras quanto hoje, conseguirem jogar ainda com a bola no pé quando tiveram chance. Em relação às expulsões, é uma coisa, obviamente, que a gente não quer que tenha expulsões. A de hoje era uma expulsão extremamente desnecessária. Fiz uma defesa forte do André, que a expulsão dele contra o Palmeiras não teria muito sentido, foi um equívoco ali de interpretação. Mas hoje foi uma entrada totalmente desnecessária. Mas ele é um garoto que tem um futuro brilhante e um moleque muito, muito dócil no trato do dia a dia. Em Porto Alegre, o Grêmio venceu o Curitiba por 1-0, com gol do jovem meia da base Gabriel Mac. O técnico Luiz Castro fez questão de agradecer a presença da torcida, assim como também lembrou da ajuda que o Curitiba deu ao Grêmio durante a enchente de 2024 no Rio Grande do Sul. O Grêmio mandou os jogos no Couto Pereira. A torcida que nos apoiou do primeiro ao último minuto foi muito importante naquilo que foi a energia que o jogo teve. Foi um jogo com muita energia, muito disputado, perante um Curitiba que até aqui tinha sido um visitante muito incómodo, a conquistar muitos pontos fora, a fazer um campeonato muito bom, e nós sabíamos do grau de dificuldade que tínhamos no jogo. Depois, outra também, nas cheias de 24, Curitiba esteve muito ao lado do Grêmio, a sua torcida esteve muito ao lado do Grêmio, e lembrarmos, é sempre bom lembrarmos, as coisas boas que acontecem na vida e nos momentos mais delicados dos clubes, da nossa existência. Portanto, estiveram ao nosso lado, portanto, agradecer muito à torcida e à Curitiba por aquilo que foi para o Grêmio. No sábado, 4 partidas abriram a rodada. Botafogo e Internacional ficaram no 2-2, assim como Bahia e Santos, em Salvador. O São Paulo venceu o Mirassol por 1-0 e o Cruzeiro superou o Remo fora de casa por 1-0 também. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falque. Uma mulher de 37 anos foi levada à delegacia na madrugada desse sábado, dia 25, suspeita de maus tratos contra os próprios filhos no bairro Senador Hélio Campos, em Boa Vista. A ação ocorreu após denúncia de violência contra crianças em uma residência, onde os menores relataram agressões, falta de alimentação adequada e convivência com o uso frequente de álcool e drogas dentro do ambiente familiar. De acordo com informações obtidas pela reportagem, no local, os policiais encontraram a suspeita na companhia de outras pessoas fazendo uso de bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes. Durante a abordagem, um dos filhos, um menino de 11 anos, procurou a guarnição e relatou que não suportava mais viver naquelas condições. Segundo ele, a mãe costuma agredi-lo e também a irmã de 8 anos. As crianças também informaram que a mulher faz uso frequente de drogas dentro da residência, na presença delas e de terceiros. Além disso, relataram que a irmã mais nova, um bebê de 1 ano, era deixada sob os cuidados dos próprios irmãos enquanto a mãe consumia entorpecentes. Ainda conforme o relato dos menores, eles não haviam se alimentado adequadamente e chegaram a ingerir comida crua por não poder usar o fogão. Ao entrarem no imóvel, os policiais constataram condições insalubres no ambiente. Diante da situação, os envolvidos foram conduzidos à delegacia para os procedimentos cabíveis. As crianças afirmaram que têm medo de retornar à residência. A mulher apresentava sinais de embriaguez e, segundo a PM, não demonstrava condições de cuidar dos filhos. Uma jovem de 20 anos, que se apresentou como familiar, compareceu à unidade policial e assumiu a responsabilidade pelas crianças. O caso foi enquadrado como maus tratos, com agravante por envolver menores de 14 anos. Fonte G1 Roraima. Insumos agrícolas batem recorde de exportação no primeiro tri de 2026. As exportações brasileiras de insumos agrícolas somaram US$188 milhões no primeiro trimestre deste ano. É um recorde para o período referente a defensivos químicos, bioinsumos e sementes. Trata-se de um crescimento de 8,7% no embarque de produtos em relação ao que ocorreu no mesmo período do ano passado. As sementes agrícolas atingiram US$63 milhões, ou seja, o correspondente a um terço do total das vendas externas. Estas informações foram divulgadas no portal de dados CropData, da CropLife Brasil, que é uma associação civil sem fins lucrativos que representa empresas especializadas em pesquisa e desenvolvimento de soluções para a produção agrícola sustentável. O gerente executivo da CropLife Brasil, Renato Gomides, explica este panorama. E esse número revela algo mais profundo, a diversificação do portfólio exportador brasileiro. Em 2022, 3 culturas concentravam 92% das exportações. Em 2026, o Brasil já abriu mercado para as novas sementes em países como Estados Unidos, Congo e Bolívia. Esse crescimento acompanha a trajetória do agronegócio como um todo. Foram 38 bilhões exportados de janeiro a março, de acordo com o Ministério da Agricultura. O setor de insumos cresce junto com o campo. Gomides também analisa a situação do país diante destas exportações. O Brasil consolida sua posição como exportador de insumos agrícolas. E os números do primeiro trimestre de 2026 mostram um setor em plena expansão, com recordes históricos e uma novidade importante, a diversificação. O portfólio exportador de sementes cresceu e se renovou. Culturas que antes mal figuravam nas estatísticas, hoje chegam a novos mercados em 4 continentes. Esse movimento não é isolado. Acompanha a trajetória do agronegócio brasileiro como um todo, que segue batendo marcas expressivas a cada trimestre. Ainda conforme informa a entidade, em 2026 o país expandiu o mercado para novas espécies como nabo, rícino, sorgo e melão, que hoje representam 14% do valor total exportado. Os outros 86% são compostos por sementes de forrageiras, milho e hortaliças, entre outras. o maior crescimento ocorreu nas exportações de sementes de milho, que registraram um aumento equivalente a 9 milhões de dólares. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Diego Brião. 7:27, o Jornal da Manhã fica por aqui. Bom dia a todos. Você acabou de ouvir Jornal da Manhã. Fique agora com mais um programa líder de audiência da Rádio Alto Astral FM. Vem à sua melhor casa de carne, a GWR Carnes. O lugar certo para você comprar a sua carne com excelente qualidade, procedência, com os melhores preços da cidade. Nossa promoção é toda sexta e sábado. Venha conferir. Promoção na GWR Carnes. Patinho R$31,99. Carne moída R$19,99. Chão de fora R$28,99. Costelinha mindinha R$21,99. Carne de sol R$31,99. Carne de porco regional R$28,99. GWR Carnes, aqui você encontra tudo para acompanhar aquele delicioso churrasco. Temos gelo, carvão, refrigerante e aquela cerveja gelada. Estamos localizados em 2 endereços para melhor lhe atender, cliente amigo. Na Avenida Iandara, em frente à Transdal, e na Avenida Ayrton Senna, em frente ao antigo Parazinho. Venha e aproveite, estamos esperando por vocês. Você já conhece a Medeiros Farma em Rorainópolis? A Medeiros Farma chegou com o que há de melhor em atendimento, qualidade, preços acessíveis. Funcionamos das 7 da manhã às 22 horas, de segunda a domingo. A Medeiros Farma é correspondente Banco do Brasil para você fazer saques, depósitos e pagamentos. Venha nos fazer uma visita, conferir e comprar. Temos tudo em medicamentos genéricos, similares, éticos e controlados. Na Medeiros Farma você encontra chip para celulares, recarga, suplementos, artigos de higiene, perfumaria, fraldas descartáveis e muito mais. Medeiros Farma, cuidando da sua saúde. Estamos na Avenida Ayrton Senna, em frente ao Smart Supermercado. Aceitamos todos os cartões, Pix e nas compras no crédito. A partir de R$100, parcelamos em até 3 vezes sem juros. Medeiros Farma, a sua referência em saúde no sul do estado. Avenida Ayrton Senna, Cidade Nova, em Rorainópolis. Na HC Materiais de Construção tem tudo para sua pintura: massa corrida, massa acrílica, tinta acrílica, esmalte e semibrilho, selador, vernizes. Temos ferramentas em geral, temos ferros de todas as bitolas, treliça e telas de diversos modelos, temos ferragens em geral, enxadas, martelos, pá e muitas outras. Temos prego de todas as bitolas e para telhas, temos pisos e revestimentos, rejuntes, argamassa, temos louças sanitárias e pias inox e de fibra. Temos a maior variedade de produtos da cidade. Venha ganhar com nossas promoções. Tanques e pias com o menor preço da cidade. Temos vários produtos para sua oficina, serralheria e novelaria. E aceitamos todos os cartões. 991534071. Estamos localizados na Avenida Otomar de Souza Pinto, próximo à Geleira dos Pescadores. Loja União, 21 anos. Informa a hora certa. 7:31. Os comentários e falas neste programa são de inteira responsabilidade de seus apresentadores e não representa necessariamente o pensamento desta emissora. Está no ar o programa Tudo pela Fé, na apresentação do missionário Ferreira Neto, aqui pela sua Alto Astral FM. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, prosperidade completa aos homens e mulheres de boa fé e boa vontade. Senhor, desta bela manhã que se inicia com humildade, eu venho a ti, meu Pai, te pedir saúde, te pedir força, paz, luz e sabedoria, porque tu és a luz, o Deus, a sabedoria, o Criador dos céus e da terra. E eu quero, Senhor meu Deus, humildemente olhar e ver o mundo inspirado em ti, com meus olhos cheios de amor, com os mesmos olhos que tu vê teus filhos. E assim, meu Senhor, eu não quero ver senão o bem no olhar de cada um. Ó Deus, cerra meus ouvidos a toda calúnia e guarda, Senhor, a minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha o meu espírito. Que eu seja, Senhor, sempre, sempre abençoado, iluminado por ti, Espírito Santo. E que todas as pessoas que estiverem me ouvindo, ou vierem a me ouvir, ou se achegarem a mim, sintam, querido Deus, a tua presença. Amém. Bom dia, Rorainópolis. Bom dia, Roraima. Bom dia, família roraimense. Bom dia, família rorainopolitana. Família brasileira. Bom dia, família Alto Astral FM. Bom dia, amigos. Bom dia, amigas. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Bom dia, ouvintes da Rádio Alto Astral FM de Rorainópolis. Esteja você me ouvindo aonde estiver, aonde quer que abrange as ondas sonoras da Alto Astral FM. Você estiver em sintonia conosco, meu cordial bom dia. Bom dia mesmo, porque segundou, isso mesmo. Hoje é segunda-feira, a última segunda-feira de abril. Hoje são 27 dias do mês de abril, do ano de nosso Senhor Jesus Cristo, ano santo 2026. E com a graça de Deus e a luz do Divino Espírito Santo, direto de Teresina, da capital piauiense, eu, missionário Ferreira Neto, apresento a toda Rorainópolis, cidades circunvizinhas e todas as suas vicinais, mais uma edição do programa Tudo pela Fé. O programa Tudo pela Fé é um programa de bênçãos. Isso você já sabe. É um programa religioso. Um programa ecumênico, porque agrega todas as religiões, todos os credos, todas as fés. Portanto, é um programa diferente. O programa Tudo pela Fé é um programa independente. Por quê? A produção do programa Tudo pela Fé é 100% independente. É uma inspiração de Deus. É uma intuição divina. É uma apresentação deste irmão e amigo, missionário Ferreira Neto, o missionário da fé. E o objetivo do programa Tudo pela Fé é estimular a sua fé e ajudar você a resolver os seus problemas, estimulando a sua fé e ajudando você a repreender a inveja, o mal olhado, o olho grande, a covardia, a injustiça, o ódio, a traição, a falsidade e todas as enfermidades que a vida oferece. E também levar até você, aonde você estiver me ouvindo, uma palavra de fé, uma palavra amiga, levando até você uma palavra de amor, de conforto, uma palavra de respeito, de conceito, uma palavra de carinho, de solidariedade humana e também de humildade cristã. Porque o cristão nada mais é do que um seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou cristão, graças a Deus. Jesus Cristo foi humilde o tempo inteiro, desde o seu nascimento naquela manjedoura em Belém de Nazaré. Andou em jumento emprestado, peregrinou como nômade 33 anos, se tornou doutor sem frequentar nenhuma faculdade, mas é doutor de todos os doutores, é senhor de todos os senhores, de todos nós. Então, se você for cristão ou não cristão, mas se você crê na palavra de Deus, nos escritos sagrados, nas escrituras sagradas, eu, missionário Ferreira Neto, convido você, meu irmão, minha irmã, para comigo agora, nós fazermos juntos uma grande corrente de oração e fé no Divino Espírito Santo de Deus. E para consagrar a nossa fé perante a Deus, eu peço a você, meu irmão, também peço a você, irmã, que ponha água dentro de um copo, dentro de uma garrafa ou dentro de uma caneca, em uma dessas três vasilhas. Se você quiser colocar água nas três, tudo bem. Mas eu quero dizer para você que esta água vai ser ungida pelo Espírito Santo. Melhor dizendo, esta água vai ser fluidificada, energizada, abençoada pelo Espírito Santo de Deus e vai abençoar a minha vida, a sua vida, a nossa vida, porque água é uma bênção de Deus para todos nós que temos vida, todos nós viventes. Amém? E esta água ungida pelo Espírito Santo, ela vai servir de remédio para você, meu irmão, para você, minha irmã, fazer um chá e curar uma dor de cabeça, curar uma gripe, curar uma febre, um problema no estômago, uma doença estomacal, porque a água é bênção de Deus. Também água é o principal alimento do nosso corpo. Significa dizer que essa água vai servir de alimento para você saciar a sua fome, a sua sede e energizar seu corpo. Porque a água é pura energia. A água irriga o nosso corpo. Água é bênção, já disse. Já disse, é bênção. Espiritualmente falando, é bom que você saiba que a água vai ser abençoada pelo Espírito Santo, vai energizar o seu corpo e vai abençoar a sua vida, porque todos nós cristãos usamos a água para receber o Espírito Santo através do batismo. Como eu disse, sou cristão, graças a Deus, e todos nós cristãos, repito, recebemos a consagração do Espírito Santo pelo batismo. E nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso patriarca, é, Jesus Cristo é o patriarca de todos os cristãos. E ele, com a sua santa humildade, se deixou ser batizado por João Batista, que era primo seu, nas caudalosas e abençoadas águas do Rio Jordão. Então, água, meu irmão, minha irmã, é também consagração, é bênção, é vida. Portanto, segure em suas mãos uma dessas vasilhas que você colocou água. Seja o copo, seja a caneca, seja a garrafa. Qualquer que seja a garrafa. Pode ser uma garrafa de vidro, uma garrafa de alumínio, uma garrafa térmica, uma garrafa PET descartável. Assim como o copo, pode ser um copo de cristal, mas pode ser simplesmente um copo de plástico acrílico ou um copinho desse descartável. A caneca pode ser de alumínio, vidro ou porcelana. Segure então uma dessas vasilhas que você colocou água, segure suas mãos e entregue simbolicamente a Deus esta água, para Deus ungi-la. Quero dizer, para Deus abençoar esta água e fazer o livramento da sua vida de qualquer interferência do inimigo, da doença, da inveja, da maldade, do ódio, da ansiedade, da covardia, da traição e da falsidade. Mas entregue também nas mãos de Deus, esse Deus bendito, Criador do Universo, não somente esta água, mas também entregue nas mãos de Deus todos os seus problemas. Problema de saúde, problema no seu casamento, problemas na justiça, problemas financeiros, problema no teu lote, na tua chácara, no teu sítio, no teu rebanho. Problema na tua vida amorosa como um todo. Que Deus proverá da tua vida e fará o livramento. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas entregue também nas mãos do Senhor Jesus Cristo também a sua fé. É, entrega nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo a sua fé, a sua esperança, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é a única esperança. E eu creio, eu acredito, porque Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida, é o que diz a palavra. E aquele ou aquela pessoa que nele, Senhor Jesus Cristo, crê, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Aleluia. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, você pode estar passando os piores momentos da sua vida. Se você crer na palavra de Deus, você vai sair dessa situação hoje. Porque Deus pode, Deus é poder, é luz, é bênção. Você pode estar no fundo do poço. Deus te resgatará. Você emergirá. Porque o sangue de Jesus Cristo é poderoso. Basta você fazer uma oração com fé, com contrição, que a sua vida vai mudar. Eu creio. E convido você, meu irmão, também convido você, minha irmã, para juntamente comigo, nós fazermos juntos uma oração a Deus. Eu vou proferir a palavra. Você vai me ouvir. Você vai escutar cada palavra citada por mim em oração. Eu quero que você as repita com o seu coração. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a todos nós, individualmente, pelo nome e sobrenome de cada um de nós. Claro que sim. Ele nos conhece por dentro e por fora. Porque Deus é o nosso Criador. Somos criaturas de Deus, graças a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, me escuta. Me acompanhe, é momento de oração, me siga. Diga comigo, Santo Deus, Eterno Pai, Rei da Glória, Senhor meu Deus, Criador dos céus e da terra, poderoso Senhor, é o teu santo nome e grande é a tua misericórdia. Em nome do teu Filho, Jesus Cristo, eu recorro a ti, meu Deus, neste momento, para te pedir bênçãos para mim e para todos os irmãos e irmãs que estiverem orando comigo neste momento. Te peço, querido Deus, o acalento, o livramento de todo o mal. Amado Deus, cuida de mim. Abra os meus caminhos fechados. Faz um milagre em minha vida. Usa-me, Senhor, como guia de luz. Faz, querido Deus, brilhar uma luz no meu caminho. Ó Deus, faz a consagração desta água. Abençoa, querido Deus, esta água. Abençoa a minha vida. Eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus de bênçãos, poderoso, aleluia. Queridos irmãos, queridas irmãs, este é o programa Tudo pela Fé. Se você tem fé na palavra de Deus, se você crê nos poderes de Deus, na força e no poder da oração, tome posse da bênção. Tome posse da água que está ungida, energizada, abençoada pelo Espírito. Espírito Santo de Deus. Beba um gole ou beba água toda. Compartilhe com quem você achar que deve. Deus proverá na sua vida. Agora eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, você que está me escutando, você que está com a vida amarrada, você que trabalha tanto, ganha dinheiro, mas não prospera, você não sabe para onde vai seu dinheiro, o dinheiro chega na tua mão, some, é com mais de 1000 compromissos. Você faz um plano, vira um planalto, faz um cálculo, vira um calculo, a doença é direto perseguindo a tua casa, tua família tem sempre alguém doente. Tu queres saber por quê? Faz uma consulta com o missionário Ferreira Neto. Eu tenho a resposta para a tua pergunta. E a solução para o seu problema. Porque comigo é assim. Todo problema tem solução. Toda doença tem cura. Pega caneta e papel, põe na mão. Eu vou te passar aqui o número do meu celular, que também é o número do meu zap. A consulta você faz comigo hoje. Como funciona? Você me dá um oi pelo zap. Você faz uma colaboração, uma doação de R$150 para ajudar a manter esse programa todo dia no ar. Não vai te deixar nem mais rico e nem mais pobre. A tua doação será de R$150. Se me dá um oi, eu te passo a chave Pix. Você faz a sua colaboração e eu agendo a consulta para me ligar para você ainda hoje, num horário que seja conveniente para você e para mim. E Deus proverá da tua vida. Tá doente? Quer saber se tua doença é material ou espiritual? Porque você já foi tantos médicos, já fez todo tipo de exame, não deu nada. Pode ser espiritual, porque tem a doença material e tem a doença espiritual. Ambas são maléficas, porque doença, tudo é maléfica, não é coisa de Deus, é coisa do inimigo. Mas tem a doença material, que é proveniente da matéria, e tem a doença espiritual, que é proveniente do olho grande, da inveja, é do mal olhado, da feitiçaria, da magia negra. Tem gente que não acredita, mas tudo no mundo existe. Tudo no mundo há. Anota meu número para você entrar em contato comigo ainda hoje. 86 é o DDD aqui de Teresina. Então, vamos lá. 86 o DDD. 995-16-29-26. Tem algum alcoólatra da família? Quer resolver o problema? Tem algum dependente químico? Usuário de drogas? Me chama no zap. Tu faz uma doação de R$150 no Pix. Olha o número do meu zap. 86 99 5 16 29 23. Vou dizer de novo. 86 99 5 16 29 26. Todo problema se resolve. Toda doença tem cura. Se for da vontade de Deus, é para ligar ainda hoje. E você pode encontrar a chave da sua felicidade. Tá com problema no teu relacionamento? Não tá dando certo? A pessoa que você ama

Bom dia! Bom dia! Bom dia. Chegamos, hein, turma? Por cá, na melhor 91.9, a Rádio da Alegria. Bom dia, Rorenópolis. Bom dia, Roraima. Bom dia, Brasil. E bom dia pra você. Tudo bem? Tudo bem, Bárbara? Tudo ótimo. E você, como vai? Tô bem, graças a Deus. Maravigou de bem. Que ótimo. Isso é perfeito. Assim como o dia. Lindo, né? Nossa, lindo e belo. Perfeito. Tá radiante. É assim que chegou. É assim que chegamos na nossa segunda-feira. Ele... Opa! Já tô de perceber que a alegria vai faltar. A alegria não vai faltar por aqui. Ai, ai, ai, essa não, piada foi tão ruim, mas tão bom demais. Ai. Bom dia, Lá. Bom dia, Anderson. A você que tá ligado na programação, o programa Bom Dia Cidade tá no ar comigo, Bárbara Nascimento e ele. O magro de magrelo, líder. Pois é, aqui tem muita informação, tem a sua participação, tem resumo da novela, horóscopo do dia. Isso tem mesmo. Fofoca também. E é claro, tudo que tá rolando aí nos portais de notícia, pelo Brasil e pelo mundo, é destaque aqui pra você. Daqui a pouco eu creio que o Anderson vai estar informando você. Sim. Aí sobre tudo que tem acontecido lá nos Estados Unidos, Donald aí Trump. Envolvendo o presidente de lá. E também vou trazer atualizações aí do mundo das celebridades, tudo que rolou aí no final de semana. É, tu lá. Acredita que a Milena Marrojuliano roubou o carrinho da Globo? vi esse tipo de coisa também. Inclusive, ele estava lá no Luciano. No Luciano, né? No Domingão com o Hulk também, né? Que ele estava. Uhum. E ainda tem o pós-BBB, que tá bem movimentado. Movimentadíssimo. E a gente vai, com certeza, trazer por aqui para você alguns detalhes, algumas informações. E, é claro, aí, muita coisa boa. A qual você participa através de um único número, 991-550099, é o WhatsApp aqui para falar conosco diretamente no estúdio. É denúncia, reclamação, aquele agendamento do postinho médico, aquela consulta que foi agendada, chegou hoje, o que que aconteceu? Conta pra gente. É a farmácia, você chega, não tem um medicamento ou não tem medicamentos? Conta pra gente, a farmácia do município, a farmácia do governo. Fica à vontade, 991-550099. É pra aplaudir? Fica à vontade pra elogiar o seu prefeito, a sua prefeita. Enfim, é o seu secretário maravilhoso, esplêndido, ai, delícia de lindo. Fica à vontade, porque elogios também são aceitos. É só crítica? Não, tem elogio, então mereça elogios. Que aplausos vai receber esse caso, mereça de fato, né? Pois bem, exato. Bom dia, cidade no ar. É uma sequência musical aqui que a Bárbara já preparou aqui pra gente. Eu não. Tá muito a cara dela, literalmente. Eu acho que ela tá sofrendo logo. Deixa eu só falar que hoje é dia da empregada doméstica. Olha e ela. E hoje é dia mundial aí do design gráfico. Tá certo? A data aí do dia da empregada doméstica, gente, eu tô lendo do jeito que tá escrito aqui, tá? Pronto. Depois não vou me crucificar aí que não é empregada doméstica, é outro nome, tá? Dona de casa. É dona de casa e tal. Mas tem a dona de casa, tem a empregada doméstica, é que chama, né? Fazendo serviço, alguma coisa assim. Pois é, é o dia aí da doméstica, né? Da empregada doméstica, em homenagem a Santa Zita, que foi uma mulher que trabalhou desde 12 anos, né? De idade, como empregada de uma família italiana. Zita era conhecida por sua bondade, apesar de não ter muitas condições para ajudar o próximo. Ela sempre dava um jeito. A profissão faz parte da vida aí de 4% da população brasileira. A Milena, do Big Brother Brasil, ela era a menina do lar, né? Que ela cuidava das crianças, trabalhava para as patroas, aquele negócio todo. Então, a Milena tem um pouco dessa representatividade de muito nova, né, Bárbara? Trazer o sustento para dentro de casa, para ajudar a mãe, os pais. E assim, a Milena é uma grande representatividade negra. Além disso, que onde o Matheus, aquele outro rapaz participante, taxou a Ana Paula de patroa e a Milena de empregada nesse sentido. Já passou, meu amor, já passou isso. É liberdade financeira, é autonomia própria, não importa a cor de pele, a mulher vem ocupando seu espaço de trabalho, então respeite. Exatamente. É isso, né, mana? E pra ressaltar que tem gente mais rodada que nós também, hoje é 27 de abril de 2026. Exatamente. Então, dia da empregada doméstica hoje, né? Exato. Pronto. 8 horas e 14 minutinhos. Podemos dar o play aqui? Podemos. Se não explodir, mas ó, vai ser uma bomba o programa hoje, de tão bom que já está sendo, né? Exatamente, vem chegando aí Zainara, quem manda em mim. É, quem manda em mim? Sou eu. Exatamente. Bora. Bom dia, turma, bora, cuida que tá ficando tarde. Já voltamos. Fecha com meus sonhos como ninguém. Oh, get it out, bound, bound. Rádio Alto Astral FM. Daqui a pouco tem mais músicas. Quer dizer que você ainda não sabe da novidade? A maior e mais completa clínica de Rorainópolis está em novo endereço. Vem comigo que te mostra onde fica. Policlínica Zabolotsky está localizada agora próximo aos Correios, bem à frente na rua Pedro Daniel da Silva, no centro. Venha nos visitar. Será um prazer recebê-los em nossa nova clínica. Policlínica Zabolotsky, rua Pedro Daniel da Silva, centro, próximo ao Correio. Fone 95-9151-5919. Venha nos visitar. Será um prazer recebê-los em nossa nova clínica. Mecânica TT. Está à procura de uma oficina com ética, honesta e com preço justo? É aqui. Venha para a oficina Mecânica TT e conheça nossos serviços. Troca de óleo, troca de correia dentada, embrenhagem, escapamentos, freios, cabeçotes, caixa de direção, caixa de marcha, suspensão, injeção eletrônica e muito mais. A Mecânica TT tem óleo e filtro para o seu veículo. Mecânica TT. Trabalhamos com veículos a gasolina e diesel, nacionais e importados. Temos profissionais capacitados para cuidar bem do seu carro. Mecânica TT, estamos na Avenida Brasil, por trás da Tornearia Central. Mecânica TT, fone 98402-9869. Vem pro Arraiá Casa da Cerâmica. A cada R$100 em compras, você recebe um cupom e concorre no dia 31 de julho a vários prêmios, como uma moto elétrica, uma bicicleta, uma air fryer, um ventilador e uma caixa térmica. Mas atenção, só pode participar pessoa física. Participe do Arraiá de Prêmios da Casa da Cerâmica. Desde 2011, Trilha Motopeças, a trilha certa da sua economia. Promoção do pneu Fabrec para oficinas com 5 pneus ou 10 pneus. Está com promoção para revenda de 540 por 440, de 460 por 360, de 460 por 360, de 490 por 395. Trilha Motopeças, a trilha certa da sua economia. Fone 959133. 3623-0047. Avenida Senador Hélio Campos, Rorainópolis. Aos nossos viajantes da nossa BR-174 e que estão chegando em Boa Vista, conheça e hospede-se no Hotel Farroupilha, o hotel de sua família. Apartamento de solteiro, de casal, duplo, triplo, quádruplo, quíntuplo. No Hotel Farroupilha são apartamentos com TV, Wi-Fi, frigobar e já incluso café da manhã de domingo a sexta. Além de estacionamento próprio e seguro, Hotel Farroupilha, na Avenida das Guianas, em frente à rodoviária. Disque reservas 3224-9499. Atenção, Rorainópolis e região. A DJ Telhas e Blocos trabalha com fabricação e entrega de sua obra de bloco de cimento, telha de cimento, um novo modelo, uma telha de cimento leve para sua casa. Temos tubo de concretos de todas as dimensões, bloco estrutural, lajota, vigota, telha tradição, pingadeira, paver, bloco para jardim vertical, canaleta, piso tátil. Estamos com preço promocional em bloco estrutural de 9x19x39 e telha de cimento natural. Venha nos conhecer e comprove a qualidade em nossos produtos à pronta entrega. DJ Telhas de Blocos, construindo sonhos. Avenida Doutora Iandara, número 4636, no início da Vicam 2, na Chácara 1, Rorainópolis. Disque orçamentos e entregas 959-9157-7264, 981-114095 e 99137-8381. Você ama a sensação de liberdade ao pilotar sua moto? E nós entendemos esta paixão. Na nossa oficina de motos, oferecemos serviços especializados para garantir que sua moto esteja sempre pronta para a estrada. Nossos mecânicos altamente qualificados cuidam da sua máquina como se fosse deles, realizando manutenções preventivas, reparos precisos e ajustes que garantem o melhor desempenho. Confie na oficina que compartilha a mesma paixão pelas motos que você. Vende agora e mantenha sua moto sempre pronta para novas aventuras. Madruga Motopeças, na Avenida Ayrton Senna, Campolândia, próxima a Cacau Show. Fone 991-630370. Shop Security em Rorainópolis, a sua loja em tecnologia e emergência, da segurança residencial e empresarial. Temos a pronta entrega, cerca elétrica, alarme, câmeras de monitoramento, controles de portão, motores para portão como Wester Digital, WD Purple, QD 101, Micro HC 1, 32 GB, DZ4, Nitro Semi-Industrial, para portões até 850 quilos, DZ Ato Nitro, para portões até 400 quilos, DZ4 Nitro é ideal para portões de madeira ou de chapa fechada, com até 850 quilos. Linha Intelbras, protetor contra surtos eletrônicos EPS 302, tripla proteção contra queima de aparelhos, filtro contra interferências e ruídos 10 amperes. Intelbras, roteador Wi-Fi 4, RF301K, Wi-Fi estável e confiável, ideal para atividades do dia a dia. Intelbras, casa inteligente, tomada dupla inteligente Wi-Fi ETS 1002. Tomadas de 10 amperes. Shop Security, em Rorainópolis. Avenida Doutora Iandara. Centro, ao lado da loja União. Venha, visite-nos e fale com o vendedor William. Ou mande o WhatsApp para 95-991-33-2872. Construcasa Material de Construção. Trabalhamos com tijolo, brita, areia e materiais para sua obra, do alicerce ao acabamento. Temos caixa d'água, ferragens, pilar para caixa d'água. Entregamos em todo o sul do estado, vicinais e vilas. Venha fazer seu orçamento. Somos parceiro Bemol. Só vem para Construcasa Material de Construção, a sua melhor opção em reformar e construir. Somos vendedor autorizado do cimento Nassau. Estamos localizados na Avenida Otomar de Souza Pinto, em frente ao Pará Radiadores, e atendemos pelo telefone 95-984-37-8600. Você já conhece a Medeiros Farma em Rorainópolis? A Medeiros Farma chegou com o que há de melhor em atendimento, qualidade, preços acessíveis. Funcionamos das 7 da manhã às 22 horas, de segunda a domingo. A Medeiros Farma é correspondente Banco do Brasil para você fazer saques, depósitos e pagamentos. Venha nos fazer uma visita, conferir e comprar. Temos tudo em medicamentos genéricos, similares, éticos e controlados. Na Medeiros Farma você encontra chip para celular. celulares, recarga, suplementos, artigos de higiene, perfumaria, fraldas descartáveis e muito mais. Medeiros Farma, cuidando da sua saúde. Estamos na Avenida Ayrton Senna, em frente ao Smart Supermercado. Aceitamos todos os cartões, Pix e nas compras no crédito. A partir de R$100, parcelamos em até 3 vezes sem juros. Medeiros Farma, a sua referência em saúde no sul do estado. Avenida Ayrton Senna, Cidade Nova, em Rorainópolis. Estamos empolgados em compartilhar as novidades da Perfumaria da Toinha, onde você encontra os perfumes mais incríveis e fragrâncias mais marcantes. Nossa loja é conhecida por trabalhar com as melhores marcas, incluindo Couro Fino, Mary Kay, Omanel, O Boticário, Natura, Avon, Inodê e Jafra. Temos uma seleção exclusiva de produtos importados diretamente dos principais distribuidores em Manaus. E se você procura alternativas de qualidade aos produtos importados, também temos opções incríveis, como os perfumes similares aos famosos Amaca Paris. Então, na hora de presentear alguém ou se cuidar, faça-nos uma visita e descubra um mundo de fragrâncias e produtos de beleza. Perfumaria da Toinha, Avenida Ayrton Senna, aguardando por você. E você, cansado de ficar correndo em todas as lojas da cidade para encontrar o que precisa? Não perca mais tempo e venha para o Baratão Máquinas e Ferramentas. Aqui você encontra revenda especializada Husqvarna, Vulcan, Branco e Búfalo. Tudo em máquinas elétricas, roçadeiras, motosserras, geradores e muito mais. Sem falar que também temos as melhores condições de pagamento. Baratão Máquinas e Ferramentas. Há 15 anos de experiência, sempre levando mais praticidade ao seu dia a dia. Somos referência também em tubos e conexões, caixas d'água e materiais elétricos, caça, pesca e lazer. Peças de reposição para todo tipo de máquinas. Baratão Máquinas e Ferramentas. Avenida Senador Hélio Campos, em Rorainópolis. Loja União, 21 anos. Informa a hora certa. 8:33. Você está ouvindo programa Bom Dia Cidade. Oferecimento Anauá Auto Posto, Avenida Perimetral em São Luís, Lojas União, Avenida Doutora Iandara. Baratão tem de tudo. Avenida Senador Hélio Campos, em frente à BR 174. Fone 3238-2426. Jacaré Agropecuária, Avenida Doutora Iandara, número 97, Centro, em frente à Loja União. Fone 991-14-2440. Casa da Roça, fone 95 99177-4545. Em Boa Vista, Avenida Venezuela, número 16, Sala 10, bairro São Vicente. Fone 95 99140-2013. Unicelv, a melhor faculdade EAD do estado. Venha e faça já sua graduação ou pós-graduação. São mais de 170 opções em cursos. Unicelv, a sua melhor escolha. Relojoaria e Universaria Abraão. Estamos localizado na Avenida Senador Hélio Campos, em frente ao Alto Posto Mocapel, em Rorainópolis. Fone 991-35-9797 e 991-25-0707. Bom dia, cidade! Saiba agora o que acontece na sua novela. Sua novela. Bora conferir aí o que vai rolar no capítulo de hoje da novela Três Graças. Lena fica surpresa quando o bebê se acalma no colo de Gerluce. Paulinho fica atento à conversa de Raul com Herculano e percebe que o executivo esconde algo. Joelle nota que Lena mentiu para ela. Arminda e Ferrete ficam sabendo por Zezé que a obra das Três Graças será devolvida para seu verdadeiro dono. Gerluce fica preocupada ao saber que Joelle e Raul foram se encontrar com Lena. Juquinha prende Bagdá e leva Caspe para a delegacia por esconder um fugitivo. Joaquim guarda segredo ao ver o dinheiro dentro das Três Graças. Arminda tenta impedir Joaquim e seus amigos de devolverem a escultura para Rogério. Samira observa Joelle e Raul indo ao encontro de Lena e Alice. Esse é o resumo da novela Três Graças, que vai ao ar hoje aí pela Rede Globo de televisão. Horóscopo do dia. Seu horóscopo de todas as manhãs. Bora conferir aí as previsões dos astros para mim e para você, começando aí pelo signo de Áries. A semana começa com muita energia e vontade de resolver assuntos práticos acumulados. Reformulações na equipe ou no ambiente social continuarão em curso. Valerá também dar atenção à saúde e retomar uma atividade física que foi pausada. Cuidar do corpo e do bem-estar contribuirá com maior produtividade e motivação no trabalho. Para você de Áries, a cor do dia é o salmão. Touro, sol em seu signo seguirá iluminando a vida pessoal e profissional. Apresente uma proposta, negocie um contrato ou avance em uma transação financeira importante. Criatividade e animação não faltarão hoje. Brilhe, marque presença nas redes e conquiste espaços. Direcionamento na carreira trará poder e maior retorno financeiro. Para você de Touro, a cor do dia é o azul royal. Gêmeos, a semana já começará com conquistas financeiras e boas ideias para aumentar os rendimentos. Discursos de valores, um trabalho extra ou uma indicação de uma amizade será a promessa de mais crescimento. Valorize seus talentos e cobre o que merece. No amor, sua chance, seu charme e inteligência terão poder de persuasão. Renove sua imagem. Para você de Gêmeos, a cor do dia é o preto. Câncer. Oportunidades concretas de crescimento profissional e reconhecimento super merecido marcarão o dia, que trará uma entrevista promissora ou uma conversa com uma pessoa influente que poderá redefinir rumos na carreira. Siga a intuição para determinar planos de longo prazo e os próximos passos. A comunicação estará aberta. Amplie conexões. Para você de Câncer, a cor do dia é o verde claro. Daqui a pouco eu volto com o segundo bloco e mais previsões dos astros para você. Oi, oi, bom dia. É denúncia, reclamação. Agora você no Fala Povo. Falta de saneamento básico, iluminação pública, buracos, infraestrutura, educação, saúde. Aqui você tem voz e vez no Fala Povo. Mande sua mensagem pelo WhatsApp 991550099. Fala Povo. Pois bem, você aqui no Fala Povo, vamos lá, tem denúncia, pedido também de cobrança ao prefeito e também à Prefeitura de Rorainópolis. Bom dia, queria deixar aqui minha cobrança ao prefeito e à Prefeitura de Rorainópolis. A situação dos buracos, isso mesmo, a situação dos buracos na cidade está complicada demais. Tem rua que praticamente não dá para andar. É prejuízo para quem tem carro, moto e risco também de acidente todos os dias. A gente paga nossos impostos e precisa de um retorno. O que a população quer é simples, é que as ruas sejam arrumadas e que tenha manutenção de verdade. Fica aqui o pedido para que a prefeitura olhe com mais atenção para isso e tome providências urgentes. É uma denúncia que chega aqui no contato da 91.9, o 991-550099. A pessoa em si está passando para fazer a cobrança, né, alertando ao prefeito e à prefeitura do município de Rorainópolis que não se esqueça de tapar os buracos das ruas, uma vez que é prejuízo para quem tem carro, moto e o alto risco de acidentes nas ruas aqui do município de Rorainópolis. E que paga, né, como coloca, né, a gente paga os impostos e precisa de um retorno, não dá para ficar assim, e que seja resolvido o quanto antes e com muita urgência. Então, é a denúncia aqui ao programa Bom Dia Cidade. Literalmente, né? Ultimamente o que tem observado, se além do trânsito, né, a sinalização do município, vai muito aí tanto a sinalização horizontal, que são as faixas de pedestre, entre outras sinalizações horizontais, as faixas, né, listras e assim por diante, e também a sinalização vertical, que são as placas de preferência, de pare, outros alertas, placas na vertical, como por exemplo, em frente de escolas, alertando, cuidado que vai passar pedestre, ou cuidado que tem alunos e tal. Então, está faltando isso e muito no município de Rorainópolis. Aí fica a desejar. E aí, com isso, os buracos em vias públicas, nas ruas e avenidas do município. Desde a Chico Rufino, aí vem a Avenida Brasil, Tancredo Neves, que está um caos, assim como também na Avenida Brasil. Aí chega aqui na Avenida Ayrton Senna um outro problema grandioso, por falta de buraco, não é que tem muitos, aí vai para a Avenida Doutor Iandara, Jesus. Inclusive ali de frente à loja União, aquele trecho ali, bota um remendo de alguma coisa, lasca, brita, sei lá o diacho que coloca lá, e aí nunca melhora, só fica naquela condição. Então é todas as avenidas, e não esquecendo da Senador Hélio Campos, a principal cartão postal da cidade. Um caos, um horror, de fato. Você não fala povo, aqui você tem voz e vez. Seguimos com o Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade, sua manhã muito mais alegre. Chegando sucesso na programação, Lauana Prado, CDs e livros. Cada sorriso na foto, lembranças do meu coração, sentados no sofá da sala, falamos da nossa paixão. Eu digo as palavras certas, eu canto a nossa canção. Memórias de um filme de amor que terminou em traição. Vem e pegue todos os CDs, pegue os nossos livros, as fotografias, joga fora no lixo, leve suas roupas, o quadro da sala, sua liberdade, leve nas mãos. Fico no vazio imenso desse apartamento, vou te arrancar do meu pensamento. Me deixe sozinho, eu canto a nossa canção. Memórias de um filme de amor que terminou em traição. E pegue todos os CDs, pegue os nossos livros, as fotografias, joga fora no lixo, leve suas roupas, o quadro da sala, sua liberdade, leve nas mãos. Fico no vazio imenso desse apartamento, vou te arrancar do meu pensamento. Me deixe sozinho, eu e o violão, vou te deletar do meu coração. Alto Astral FM. A notícia chega em primeira mão, agora pela Alto Astral FM, direto dos sites e portais de notícias de Roraima, Brasil e o mundo. A notícia você fica sabendo aqui na 91.9. Vamos lá dar início ao nosso giro de notícia desta segunda-feira, 27 de abril. O que se fala é do jantar onde estava Donald Trump e alguns líderes e representantes, né? Pois bem, foram surpreendidos com um tiroteio que ocorria na ocasião, e aí foi obrigado a tirar Donald Trump às pressas ali, né? As Forças Armadas, a segurança ali que estava acompanhando, e aí fez a retirada dele imediatamente do jantar. A gente vai entender agora aqui, eu creio que você já ouviu, né, já viu por alguns lugares, mas agora ela chega completa para você a informação. Diretamente da Rádio Agência, homem atira durante jantar de Trump com correspondentes em Washington. Vamos acompanhar, e quem traz as informações é o Gabriel Brum. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado às pressas de um evento após o som de tiros serem ouvidos no local na noite desse sábado. Trump, a esposa Melania e outras autoridades participavam de um jantar com correspondentes que fazem a cobertura jornalística da Casa Branca. Um vídeo mostra o momento em que os tiros despertam a atenção da segurança e o público se joga debaixo das mesas para se proteger. Na própria rede social, Donald Trump afirmou que o serviço secreto e a polícia de Washington agiram com rapidez e que o suposto atirador havia sido detido. O presidente publicou fotos do suspeito rendido e um vídeo de câmeras da área onde o ataque aconteceu. De acordo com as agências internacionais, em entrevista coletiva após o ataque, Trump afirmou que um agente do serviço secreto foi atingido, mas foi salvo pelo colete à prova de balas. Disse ainda que acreditava ser o alvo do ataque e que o homem preso era um lobo solitário. Os agentes identificaram o suspeito como Cole Thomas Allen, morador da Califórnia, de 31 anos, que estava carregando uma espingarda, uma pistola e várias facas. Ainda não há informações sobre a motivação dele. Nas redes sociais, o presidente Lula se solidarizou com Donald Trump, a primeira-dama Melania e os participantes do evento. Afirmou que o Brasil repudia veementemente o ataque e que a violência política é uma afronta aos valores democráticos que todos devemos proteger. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Obrigado, Gabriel. E só atualizando, tá, gente? Já nesta segunda-feira, hoje, no caso, né, Donald Trump se manifestou também, ó. Diretamente do G1 Mundo, vamos lá. Atirador em jantar com Trump deve ser acusado de ao menos 2 crimes. A audiência ocorre nesta segunda-feira, tá? No caso, hoje. O homem que invadiu o fim de semana, aí o jantar do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com correspondentes, né, com... já foi citado aqui pelo Gabriel Bruno, né? Correspondentes, né? Repórteres e jornalistas, correspondentes de todo o país que estavam também na ocasião para ouvir, né? Depois Donald Trump e esses líderes nesse sentido. Então, né? Na noite desse jantar lá, onde esse atirador invadiu e atirou contra, né? A essas pessoas que estavam lá, esse atirador deve corresponder a pelo menos 2 crimes. Disse nesta segunda-feira, 27, a Procuradoria-Geral do Distrito de Colúmbia, onde ocorreu o evento. Então, esse atirador vai corresponder pelo menos por 2 crimes. O atirador é identificado como Cole Thomas Allen, de 31 anos. Ele comparecerá nesta segunda-feira à sua primeira audiência sobre o caso em um tribunal de Washington. Atualizando aqui para você as informações, tá bom? Essa informação é do G1 Mundo. Agora a gente vai para o G1 Roraima. Mulher fica ferida após peça se desprender de carro e atingir motocicleta em Boa Vista. Agora eu lembrei da minha mãe Rosilene. Foi sexta, foi no sábado, ela falou que um caminhão passou lá pela 16 carregado de muita madeira, né? Madeira já cortada nesse sentido, né? Peças e tal. E ela disse que uma carrada muito monstra, segundo ela, né? O que ela viu. E de assustar. E ela até falou, imaginou se uma peça dessa cair, se desprender, sei lá, e pegar alguém numa motocicleta, no carro, realmente de assustar. E olha aqui um caso, tipo, parecido, ela relatando isso, né, supostamente, e aqui tá um caso parecido, ó. Mulher fica ferida após peça se desprender de carro e atingir motocicleta lá na capital Boa Vista. Uma mulher de 46 anos ficou ferida após uma peça se desprender de um carro e atingir a motocicleta que ela conduzia na Avenida Parime Brasil, lá no bairro Caranã, Zona Oeste, lá da capital Boa Vista, na noite de sábado, dia 25. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar. Quando a equipe, né, chegou ao local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, já estava prestando atendimento à vítima. Ela foi levada ao hospital com suspeita de fratura no ombro e ferimentos em um dos pés. A mulher relatou aos policiais que seguia no sentido centro-bairro quando percebeu que um carro à frente trafegava em zigue-zague. Segundo o relato dela, o veículo apresentava danos na lateral direita. Ainda de acordo com a vítima, a motociclista, a roda dianteira do lado do passageiro perdeu a carcaça e o objeto seguiu em direção dela. Com isso, ela perdeu o controle da direção e caiu. O motorista do carro não parou. No caso aqui, gente, foi a calota, supostamente, essa peça lá do pneu dianteiro do lado do passageiro se desprendeu, e atingiu. E aí ela também perdeu o equilíbrio e tal, e ela caiu. E acabou ficando ferida, No caso aqui, foi uma peça de automóvel mesmo, tá? Fonte da matéria, o G1, Roraima. Só para fechar aqui, lamentavelmente, mas a gente traz a notícia diretamente da página Folha Boa Vista. Homem é esfaqueado no pescoço por mulher após ser acusado de traição. Então, esse homem de 49 anos foi esfaqueado no pescoço por essa mulher de 22 anos após ser acusado de traição. O caso ocorreu no apartamento da vítima, localizado lá na rua Coronel Pinto, no centro. E o caso aconteceu na madrugada desse domingo, tá, gente? A suspeita foi posteriormente... A suspeita foi presa posteriormente em uma distribuidora de bebidas no bairro Messejana. Isso tudo lá na capital Boa Vista. Policiais da Força Tática foram acionados para atender a ocorrência. Ao chegarem no local, encontraram a vítima em via pública, ensanguentada, sangrando, com cortes no pescoço, cabeça, ombro e costas, porém consciente. Fonte da matéria, página Folha Boa Vista. O magro parece que tá com a língua travada, viu? Tá quase saindo nada aqui, hein? Ó, vamos seguindo aqui com o Bom Dia Cidade. Bom dia, inclusive a Dalziza tá amostradinha, muito amostradinha pro meu gosto, Bárbara? Eita, dona Dalziza. Hoje ela tá fogo, hoje ela tá igual o sol, tá muito animada. Pode? Isso é bom. Pode? O que ela gravou aí, o que ela botou? O Cana melhor, 91.9, a Rádio da Alegria. É nóis. Bom dia, Rorinópolis, bom dia, Roraima, bom dia, Brasil, e bom dia pra você. Tudo bem, Bárbara? Tudo ótimo. Ela disse que não tá bom, vou gravar. Deus, maravilhoso, que ótimo. Isso é perfeito. Assim como o dia, lindo, Nossa, lindo e belo. Perfeito. Ai, meu Deus. Cadê ela? Ela não falou não? Assim chegamos na nossa segunda-feira. Não, ela só gravou nós. Foi. Rapaz. Ela deu um bom dia aí, em algum lugar. Ela deu um bom dia. Cidade está no ar comigo, Bárbara, na Cibazão. Tem resumo da novela, horóscopo do dia. Ai, tem fofoca também. E é claro, tudo que tá rolando aí nos portais de notícia pelo Brasil e pelo mundo. É verdade, Antônio. É isso, só no final. É verdade, Antônio. É verdade, Antônio. Tem o Flamarion Bandeira participando aqui do programa. Deixa só eu esclarecer antes aqui, Anderson, que eu trouxe logo no início do programa. Sim, na matéria. Inclusive, tá lá no mensagensdeamor.com, que é de onde que eu trago as informações que eu falei aí a respeito, que hoje é dia da empregada doméstica, tá? Procurar no Google também, vocês vão encontrar aí. Empregada doméstica é a pessoa aí, com mais de 18 anos, que presta serviços contínuos. Uhum. Hoje em dia, o termo empregada muda doméstica pra você muito forte. Talvez soa como pejorativo, E como diminuindo as pessoas. Também muitas pessoas conhecem como secretária do lar e trabalhadora doméstica, para aqueles que não gostam de falar, empregada doméstica, Que soa tipo como se fosse tempo de escravidão, entendeu? Uhum. Como se a pessoa fosse menos valorizada que você. Exatamente. É uma forma de amenizar nesse sentido o termo. Mas é válido todos, tá? O Flamarion fez essa correção bem legal também aqui, se pontuou bem legal. E é isso, tá? Tem os termos para se colocar, mas acima de tudo, não são as palavras, é o respeito seu para com a pessoa. Exato. Pronto. Mas obrigado, falou Marion. Não, se eu vi a borboleta azul, não, vi seu passarinho mesmo. Ai. Bom dia aí para você, meu querido. Eita. Obrigado pela participação, falou Marion. Valeu demais. Ó, quem mandou mensagem pra gente aqui rapidinho também, desejando bom dia, foi a Donita Maravilhosa, viu? Bom dia, bom trabalho para vocês. Beijos, beijos. Beijos. Alô, Deria. Alô, Dalziza. Alô, Miúda, Valdir, abraço aí pra vocês no Ramal do Fit. Tá chegando ela. Chegando ela, Joelma. Vamos ficar bem. É, ficar de bem, na verdade. Vamos ficar de bem, claro que vamos. Alô, Dona Nega, essa é pra senhora aí na 01 da Colina. Bom dia. Às vezes a gente erra sem querer, age consequente. Eu quero nunca te perder. Desejo, espero que você possa me compreender. Que eu quero.